Panorama Agrícola para 22 de fevereiro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 22 de fevereiro de 2011, noite de lua cheia, e este é o seu Panorama Agrícola. No ditado de hoje, a lua anda devagar, mas atravessa o mundo. Confira no Panorama Agrícola desta terça-feira, safra da maçã, preços disparam. E na entrevista, Ascurra promove feira de produtos da agricultura familiar. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. A salmonela é uma bactéria que causa infecção. Ela pode estar contida na casca do ovo. Por este motivo, é importante lavar o ovo antes de usar em qualquer receita. O ovo é um alimento importante que contém ácido fólico, vitamina que combate a anemia. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso contato hoje é com o Escritório Municipal da EPAGRE em Ascurra, conversar com André Luiz Tesoni, que é do Escritório da EPAGRE em Ascurra, município do Médio Vale do Itajaí. O André vai falar para a gente, para o ouvinte do Panorama Agrícola, sobre a Feira de Produtos da Agricultura Familiar. Esse espaço, André, é novo aí no município de Ascurra? Exatamente, Mauro. Isso aí é um anseio antigo dos nossos agricultores do município, né? Que sempre objetivaram ter um espaço público onde pudesse apresentar, expor os seus produtos, né? Ao mesmo tempo também aumentar a renda das famílias, sem o intermédio de atravessadores, a venda direta ao produtor, né? O ganho, posso dizer que ele é múltiplo, porque o agricultor vai expor seus produtos, vai comercializar, o consumidor vai ter produtos fresquinhos, né, produtos naturais, né, origem conhecida, e ao mesmo tempo a gente vai desenvolvendo os arranjos produtivos com outras possíveis famílias feirantes também, né, expositoras, né? É aquela história, é a corrente, né? De repente tem dois, três lá que estão com vontade de fazer, mas acho que a ideia não vai dar certo, que é duvidoso e tal. De repente vê o vizinho, o amigo que estão tendo sucesso na feira, ganhando, levando seu produto, comercializando e aumentando sua renda, vai influenciando mais pessoas também, né? Essa que é a ideia e com certeza já está surtindo efeito aqui com nós aqui. Bem, essa Feira de Produtos da Agricultura Familiar em Ascurra, André, ela tem a participação de quantos produtores? Envolvido na ideia e com possível adesão à feira, a gente está com em torno de 9 famílias. Hoje, feirantes, que a gente começou a feira, né, quebrar esse gelo, né, estamos com 2 expositores fixos, fiéis, por enquanto, no momento, né? São 2 produtores que estão com os arranjos produtivos mais organizados, mais planificados, né? E conseguem ter uma constância para oferecer os seus produtos na feira. Mas a gente, com certeza, brevemente, nas próximas edições, vai ter adesão de mais feirantes que já estão vindo procurar a gente, conversar, se informar, né? E estão programando os seus arranjos produtivos. Quais são as principais culturas da feira? A gente trabalha o ramo de hortifruti granjeiros, né, olerícolas, verduras, né, em gerais, frutas regionais da época, né, trabalha, tem alface, couve, aipim, batata doce, abacaxi, banana, né, e frutas que estão na estação, uva, né, temos também um produtor de morango, de pêssego. Então, conforme as frutas que tem disponível na estação, todos vão trazendo, né? Mas o as variedades que estão sempre presentes no evento, o ramo de hortaliças ali vai ter sempre variedades. Temos um produtor nosso também que trabalha com panificados, produtos processados, né? Pães, pães integrais, biscoitos, conservas, geleias. E futuramente o arranjo da feira, o leque vai se ampliando cada vez mais, né? Tem espaço para derivados de leite, derivados processados de animais, né? Suínos no caso, né? Então esses são arranjos futuros que com certeza vão se consolidar no decorrer dos eventos. Bem, André, parabéns aí pela iniciativa. A feira em Ascurra ocorre o quê? A cada 15 dias? Isso, inicialmente a periodicidade vai ser a cada 15 dias. E como eu te falei contigo, Mauro, assim que os agricultores estiverem mais estruturados, planificados nos seus arranjos, que a gente já está assessorando eles nisso aí, né? Conseguiram ter uma constância semanal, o evento com certeza vai ser semanal, né? Já está te dando um respaldo muito bom da população, né? O pessoal agradecendo, elogiando a ideia, né? Falando, opa, Ascurra precisava disso e tal. Então a gente está muito entusiasmado, os agricultores também, né? Que tem o reconhecimento da população e a satisfação também da gente poder, junto com os agricultores, oferecerem produtos fresquinhos, naturais, né? Produtos de origem orgânica e cultivo integrado, né? Que o cultivo integrado ali visa a redução da adoção de práticas convencionais e orgânicas, objetivando a redução de insumos, insumos químicos e agrotóxicos, né? Correto. É no centro de Ascurra a feira? Isso. A gente tem uma areazinha anexo ao colégio, o Colégio São Paulo, aqui no centro de Ascurra, né? Então a gente, o pessoal arma a estrutura ali, né? Aí, cedo, 7 horas, dura até meio-dia, depois desmonta a estrutura, né? E vai ser sempre feito assim até a gente conseguir, junto com a prefeitura, estamos com a parceria com a prefeitura, mas futuramente vai ser conseguido, a gente vai lutar, intermediar junto com a prefeitura para disponibilizar um espaço fixo, né? Para os produtores conseguirem expor seus produtos, não tem que trazer toda vez a sua barraca, armar, retirar as mesas e tal, né? Mas isso aí, com certeza, futuramente a gente vai conseguir um espaço fixo para a realização do evento. Nós agradecemos a André Luiz Tezzoni, da Epagre em Ascurra, falando aqui no Panorama Agrícola sobre a Feira de Produtos da Agricultura Familiar. André, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Mauro. Obrigado aos nossos ouvintes aí. E a gente está à disposição de vocês e dos nossos agricultores de todo o estado. Qualquer informações, podem entrar em contato conosco aí, tá? É hora das notícias. Projeto Leite com Sustentabilidade na Agricultura Familiar da Região Sul do Estado ganhou o Prêmio Expressão de Ecologia na categoria Agropecuária. Certificado pelo Ministério do Meio Ambiente como a maior premiação ambiental do Sul, o Prêmio Expressão de Ecologia já contabiliza 1.674 trabalhos inscritos em 18 anos. Esse trabalho vencedor deste ano foi inscrito pelo engenheiro agrônomo da Ipagre de Tubarão, Inácio Trevisan. O projeto Leite conta com a parceria da Universidade Federal, Prefeituras e Indústrias Regionais de Laticínio. Teve início no ano de 2004 e beneficiou mais de 600 famílias rurais. O sistema é baseado na oferta suficiente de qualidade de alimentos produzidos na propriedade, com menor demanda de mão de obra e outras boas práticas, como a conservação e recuperação do solo, recuperação de matas ciliares, melhoramento no saneamento básico das comunidades rurais e melhoria no abastecimento de água. Então aí o Prêmio Ecologia na categoria Agropecuária, o Prêmio Expressão de Ecologia, destinado à Ipagre de Tubarão, com projeto Leite com Sustentabilidade na Agricultura Familiar. A colheita da maçã já começou em Santa Catarina e vai até abril, mas os preços ao consumidor devem ser os mais altos dos últimos anos. Afetada pelo clima, a safra da maçã deve ter uma queda estimada em 20% no total a ser colhido. Geadas tardias e granizo no final do ano passado e chuvas fortes em janeiro deste ano, com o surgimento de fungos, prejudicaram a safra da maçã. A alta no preço das variedades Gala e Fuji pode chegar a 160%. Informamos também que a Câmara Federal deve votar o projeto do novo Código Florestal em março. O desafio é garantir a preservação ambiental sem prejudicar o agronegócio. E o governo está informando que a safra nacional de grãos do ciclo 2010-2011 deve chegar a 153 milhões de toneladas, atingindo mais um recorde de produção. O aumento se deve ao crescimento da área de algodão, feijão, soja e arroz. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.